A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos continuar compartilhando sobre o encontro de liderança cristã, uma escola para treinamento de obreiros. E hoje é o nosso sétimo encontro. E nós vamos trabalhar com a questão da resiliência. Como o tema exige de nós muita atenção, eu vou direto para as questões que estão no livro do professor Guilherme de Amorim Ávila Gimenez, no seu livro Resistência e Resiliência, da editora Garim. Queridos, todos querem seguir em frente. Ou pelo menos a maioria das pessoas. Hoje eu quero ter um diálogo com você. A maioria das pessoas querem seguir em frente, a menos que estejam passando por um processo de enfermidade físico ou emocional ou espiritual. De modo geral, as pessoas querem seguir em frente. Elas querem avançar. Elas querem vencer. Mas a estrada não é feita só de retas, em que se é possível atingir uma boa velocidade. Por vezes, ela é sinuosa, torna a viagem cansativa, mas a certeza de chegar ao destino faz valer a pena cada minuto, cada curva, cada freada. Essa frase também é do pastor Guilherme Gimenez e do professor da Faculdade Teológica Batista em São Paulo. Ele é pastor em São Paulo e professor lá na teologia, na Faculdade Teológica Batista. Aliás, o meu agradecimento mais uma vez, que esse livro me foi dedicado, foi uma bênção na minha vida e agora eu estou tentando resumir um pouco, pastor, professor, para que outras pessoas possam pegar pelo menos o gostinho e depois adquirir o material e saborear grandemente esse seu trabalho. Em primeiro lugar, então, vamos partir da premissa de que, de modo geral, as pessoas querem seguir em frente. Em segundo lugar, nessa dinâmica de seguir em frente, dinâmica marcada por perdas e por ganhos, a resiliência se torna uma ferramenta indispensável para o avanço e a vitória, uma espécie de antídoto para os efeitos devastadores da derrota e da falha. Quando nós estamos numa partida de futebol e perdemos essa partida, ou o clube para quem torcemos perde a partida, ficamos tristes. Não muito, mas ficamos um pouco tristes. Ficamos um pouco decepcionados, porque nós queríamos que o nosso time vencesse. É assim com a sua vida. Você e eu gostaríamos de ganhar todas as etapas da nossa santificação, do processo do nosso crescimento, de maturidade cristã. Nós gostaríamos de evangelizar a todos e que todos aceitassem, a consolidar milhares de pessoas batizadas, a discipular milhares de pessoas e enviar milhares de pessoas. Só que a realidade concreta, mesmo atravessada por Jesus de Nazaré, lhe colocou diante de situações muito difíceis, devastadoras no seu ser, quando ele carregou sobre si todo o nosso pecado. Imagine a solidão emocional, imagine a dor física. É impossível calcular o que Jesus sofreu na cruz do Calvário, no distanciamento do Pai por aquelas horas e do Espírito Santo por aquelas horas na crucificação. Então, a realidade da derrota e a realidade da falha que nós temos nos causa frustração. E nessa dinâmica de perdas e ganhos, nós precisamos aprender a nos mantermos resilientes, não só nos momentos onde estamos em grande êxito, mas, sobretudo, nos momentos devastadores de derrota e de falha. Em terceiro lugar, irmãos, eu quero destacar que vencedores na sua área de atuação, não importa qual seja a área, vencedores, mais do que vencedores, no que tange a dar testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor, precisam de resiliência. E para obtê-la é necessário, primeiramente, compreender quais são os elementos geradores de resiliência, considerando de maneira especial as questões práticas da vida, como as palavras, os olhares, os gestos, os pensamentos. Você pode encontrar referências disso na página 144 a 146, onde o autor trabalha com essa questão. Então é muito importante que, para nos mantermos numa rota de mais do que vencedores, nós mantenhamos também uma postura resiliente. E agora eu vou dar umas pistas para vocês sobre as palavras, os olhares, os gestos, os pensamentos e a criatividade, a imaginação. Com relação às palavras, é muito importante que nós enfrentemos a vida com esperança. E o nosso vocabulário precisa se transformar em um discurso resiliente que gerará força e fé. Se você tem um discurso de derrota, se você tem um discurso derrotista, então dificilmente você vai alcançar os seus objetivos. Pessoas resilientes precisam de um vocabulário que as leve ao enfrentamento da vida com esperança. Esse vocabulário se transformará em um discurso resiliente, perdão, que gerará força e fé. E o melhor discurso não está aqui no trabalho, eu peço licença ao professor, mas o melhor discurso que nós temos que guardar no coração e adquirir força e fé é a palavra do Senhor. Esse é o nosso vocabulário. Essa é a nossa letra. Essas são as nossas letras. Essas são as nossas orações, as nossas crônicas, e tudo mais que eu não tenho tempo para falar com vocês agora sobre detalhes do discurso em português. Mas o fato é que nós precisamos de palavras-chave, chaves da Bíblia, que constituam um discurso, e esse discurso gere em nós uma atitude, ajude a gerar em nós uma atitude resiliente. Com relação ao segundo item, o olhar. Olhar com esperança, enxergando detalhes que surgiram, possibilidades de mudança no outro ou na situação geral. Olhar com ternura, enxergando o que há por trás de um comportamento violento e agressivo em algumas pessoas ou na sociedade. Olhar com sabedoria, disfarçando, não gosto desse termo, eu peço licença ao douto professor, disfarçar eu não. Prefiro outra expressão. Olhar com sabedoria, enxergando propositalmente reações negativas que nos desestruturam ou nos provoquem. Então eu tenho que olhar com muita sabedoria e propositalmente criar em mim uma reação que não seja negativa e que não me desestruture e que não me venha causar danos ou provocações. Olhar com franqueza, demonstrar real interesse pelo outro ou pela situação que o outro está passando. É muito importante esse olhar, esse é o olhar de Jesus, olhar verdadeiro, olhar da verdade, olhar com franqueza, demonstrando real interesse pelo outro ou pela situação e assim abrindo a possibilidade de diálogo. Olhar com segurança, mostrando que mesmo diante de um ataque verbal ou uma grande decepção, você continua seguro, firme e tem autocontrole suficiente para reagir de modo construtivo. Ele põe positivo, eu prefiro construtivo também, peço licença para esse grifo. Olhar de confrontação. Mas um olhar de confrontação sem ódio, mostrando a disposição em conversar profundamente sobre um tema com seriedade, mas sem ódio ou rancor. Olhar de companheirismo, demonstrando que existe em seu coração o desejo de trabalhar em equipe e não uma disputa. Olhar com o coração, enxergar o que está além das situações e das pessoas, nutrindo a fé e a esperança de que por trás de um comportamento errado ou de uma situação terrível, há um cenário positivo que nos convida a efetuarmos mudanças. Enxergar o coração sofrido de outras pessoas, percebendo sua dor, sua reação, às vezes violenta, com o efeito de um passado cheio de situações não resolvidas. Desenvolver compaixão por eles, buscando meios de ajudá-los para assim reconstruírem a sua vida. Enxergar a nós mesmos como fortes, resolutos com a possibilidade de vencer os embates da vida, nutrir confiança em nós mesmos e visualizar o potencial que temos para resistir. Ora, se nós que temos o Deus Criador do céu e da terra, Criador de todo o universo, que habita dentro de nós, não tivermos uma postura que nos estimule à confiança, ao desenvolvimento do nosso potencial, a nossa possibilidade de vencer, quem vai conseguir? Nós temos tudo em mãos, irmãos. Enxergar novos relacionamentos sendo construídos com pessoas que hoje estão fechadas ao diálogo, que são agressivas o bastante para nos machucar. Visualizar um ambiente saudável de relacionamentos no qual existe perdão e confiança mútua, segundo os ensinos de Jesus. Enxergar conversas profundas sendo realizadas em um ambiente maduro, no qual não há ataques verbais ou agressão de qualquer tipo. Visualizar o grande crescimento do grupo com conversas desse tipo. Enxergar confrontações sendo realizadas de modo franco, sem ataque desnecessário, mas com um grande senso de responsabilidade diante do que deve ser feito e conservado. Visualizar pessoas corrigindo seu comportamento e admitindo seus erros. Enxergar amizades profundas sendo construídas em ambientes antes nocivos aos relacionamentos. Visualizar pessoas conversando com sinceridade e no mínimo de companheirismo necessário à boa convivência. Olhares podem alterar radicalmente a forma como nos comportamos para adotar atitudes resilientes. Precisamos desenvolver esse tipo de olhar cheio de entusiasmo, cheio de segurança, cheio de fé e autocontrole. Quando nos desenvolvermos, estaremos assumindo uma postura diferenciada diante até das mais difíceis situações. A imaginação resiliente. Ora, o que é a imaginação resiliente? Precisamos imaginar um quadro em nossa mente, tirando conclusões antecipadas de nossas atitudes e avaliando o prejuízo de desistir. Meu irmão, minha irmã, não desista. Classifico essa atitude como imaginação resiliente, diz o professor. Ela é desenvolvida com a prática constante de imaginar as situações do futuro, e mantendo uma postura resiliente, mudando o rumo dos nossos pensamentos e emoções. Precisamos nos fortalecer com base na imaginação de um cenário melhor à nossa frente. Vamos ter otimismo, força, coragem, fé de que Deus está nos dirigindo. Que tal desenvolver sua imaginação nesse momento? Qual é a realidade que está à sua frente? Você consegue imaginar o futuro a partir dela? Consegue exercitar sua imaginação em pensar como as coisas podem mudar, principalmente para melhor? Na prática, podemos desenvolver uma imaginação fazendo uma comparação entre o que desejamos e o que poderemos fazer por meio de uma imaginação resiliente, louvado seja o nome do Senhor. A imaginação resiliente também tem uma característica importante. Finalmente, minha equipe entendeu meus projetos e está aberta a implementá-lo, nossas reuniões e melhoraram bastante. Já podemos conversar sem ataques pessoais e há um relacionamento bem saudável entre nós. Sinto-me mais tranquilo e feliz trabalhando aqui. Antes disso, ele coloca o autor umas situações reais, o que estou prestes a fazer, o futuro, e depois conclui com uma imaginação resiliente quando nós já estamos começando a convencer a equipe com a qual trabalhamos. Isso serve para diversos segmentos. Não é só para a igreja, não. Serve para sua empresa. Serve para o seu trabalho. Serve para o seu ofício técnico. Serve para todas as áreas da vida. E os projetos vão caminhando até que cheguem em sua fase final e eles provocaram mudanças significativas. Ou na empresa, ou no seu trabalho pessoal, ou na sua igreja. Estamos vivendo momentos muito bons. A equipe está afinada, trabalhando unida e pensando em conjunto sobre outros projetos. O que poderá ser feito quando a imaginação resiliente entrar em cena? Queridos, muitas coisas, mas a principal delas é criar a força para seguir em frente. Quem não é resiliente, desiste. Guarde essa palavra. Se não gravar mais nada, guarde essa. Quem não é resiliente, desiste. E quem é resiliente, persiste e alcança os seus objetivos. Aí vem toda uma série de recomendações para o seu lazer. Prática de esportes, isso é importante. Terapia com um profissional, se você precisar, de psicologia ou um pastor para aconselhá-lo, que pode servir como um treinador, um discipulador, isso é muito importante. Como lidar com as pessoas ajudando-as a se tornarem resilientes. O que poderá ser feito quando a imaginação, retomando, a imaginação resiliente entrar em cena? Muitas coisas, mas a principal delas é criar força para seguir em frente. Ah, como eu quero que você grave isso. Muitas coisas poderão ser feitas, mas a principal delas é seguir em frente. Em sexto lugar, então ele dá algumas dicas que eu mencionei: a prática do esporte, o relaxamento, para você não ficar estressado demais. No Japão, o governo tem que providenciar o lazer para a população, porque eles vivem determinados ao trabalho, isso tem um aspecto virtuoso, mas o problema é que isso às vezes passa do ponto e eles não conseguem lidar com o lazer. Nós temos que ajudá-los, ajudar as pessoas nisso. Em sétimo, como lidar com as pessoas ajudando-as a se tornarem resilientes? Ora, a resiliência é aprendida, é aprendizado. Resiliência é aprendizado. E a tradução da palavra discipulado do grego para o português é aprendizado. Então, resiliência me lembra demais discipulado. Resiliência é aprendida, é desenvolvida, é praticada pelo exemplo. A comunicação entre você e as pessoas, o diálogo, a instrução, o programa, deve haver um programa. Se não houver um programa, as pessoas não se sentem motivadas a ir seguindo o seu trajeto. Estou indo para onde? Ela pergunta. Estou indo para onde? Para frequentar uma igreja? Meu irmão, minha irmã, isso não convence mais ninguém, ainda mais com a baixa qualidade do mundo eclesial hoje em dia. Isso não convence mais ninguém. É preciso que haja um programa, segundo o modelo de Jesus, e haja um planejamento estratégico, e haja metas, e haja experiências concretas, exercícios, estágios de desenvolvimento no seu discipulado, que haja uma organização no seu trabalho. Que Deus te abençoe a se tornar uma pessoa metódica em todas as áreas. Quantos livros você vai ler esse ano? Não coloque metas muito elevadas para não se frustrar, mas também não metas miseráveis, porque isso é até uma afronta à sua própria inteligência. Quantos livros você vai ler esse ano? Estabeleça um cronograma de oração, estabeleça um cronograma, né, uma diretriz para a leitura de livros bíblicos, lendo os comentários, bons comentários, comparando os comentários para o seu crescimento. Você precisa estudar. Eu tive o privilégio de aprender a ler com 5 anos, quando meu irmão me ensinava a ler gibi. E a partir daí, fui me tornando um leitor. Depois, na adolescência, fiquei relaxado com isso. Palavra é essa. Pastor, mas o senhor fala isso para tantas pessoas, até de outros países. Irmão, é melhor falar a verdade ou mentir? Se você quer fazer diferença na vida das pessoas, você tem que ser verdadeiro e em amor. Em oitavo lugar, a comunicação é um processo educacional, pedagógico. Para quem não gosta desse termo, então, educacional. A comunicação é um processo educacional. Nós temos que estar perto, perdão. Temos que estar perto das pessoas que nós estamos estimulando a ter uma postura, uma atitude, uma cultura resiliente. A comunicação é fundamental, porque a comunicação é um processo educacional. Em todo o tempo, na hora do churrasco, na hora da pipoca, na hora de assistir um jogo de futebol junto, na hora do estudo bíblico, na hora da oração, na hora do louvor, na hora do culto, na hora do comprometimento com os trabalhos que devem ser feitos, em todo tempo, a comunicação deve acontecer. Seja uma comunicação verbal, ou seja uma comunicação visual, onde a pessoa que está aprendendo visualize em você alguém que está comprometido com o reino. Em nono lugar, o programa, o destaque deve ser claro. Você deve ajudar as pessoas a entender claramente para onde estamos indo. Quando eu discipulo, eu digo logo de saída, no primeiro ou segundo encontro: nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, estamos indo buscar a imagem e semelhança dele. É uma tarefa para a vida inteira, provavelmente só alcançaremos isso na glória, mas é esta a tarefa. Esse é o destaque. E nós vamos organizar toda a sistematização em torno disso, do cristocentrismo. Ou seja, tudo estará centrado em Jesus, não na denominação, não em mim, mas estará centrado em Jesus. E estudaremos a cristologia, o estudo sobre Cristo, ou seja, não sobre mim, não sobre a denominação. Isso tudo é secundário e terciário. Por isso nós temos uma igreja tão fraca no mundo. Nós precisamos deixar o destaque claro para as pessoas que andam conosco. Deve ser dada sistematização. Tudo precisa ser esclarecido. Tudo precisa ser esclarecido. Transparência. O que você pode fazer é aguardar algum tempo para revelar propósitos mais profundos. Porque se no primeiro encontro você falar, olha, você poderá ser um missionário lá no país X, e esse país X mata cristãos, aí sai todo mundo correndo. Então, o que você pode fazer é ir instruindo, caminhar na instrução, no processo educacional e revelando o propósito, com o passar das semanas. Tudo precisa ter regras. Se você quer ser exitoso, se você quer ter êxito, se você quer ser mais do que vencedor na sua vida, precisa ter regras. Eu conheço milhares de pessoas que só não conseguiram fazer mais diferença na sua geração porque não tinha método, não tinham, perdão, método, organização. E conheço pessoas ao longo da história desses 2.000 anos de cristianismo que tinham a unção de Deus e a organização, tinham regras, tinham objetivos, tinham método, tinham cronograma de atividades, que dia será, como será, quando será, com quem será, quanto custará. E quando você faz isso, é o que nós chamamos de um planejamento estratégico. A chance, se você tiver unção e tiver organização, a chance de você fazer diferença na vida das pessoas é imensa, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, não para si mesmo. Porque se você tentar fazer de si mesmo aquele digno de glória, então Deus vai te derrubar. Tudo precisa estimular a criatividade. Nós temos pessoas que trabalham conosco, das mais diferenciadas formações. E elas são criativas. Cada pessoa que Deus criou, ele criou segundo a sua imagem e semelhança. E uma das facetas dessa obra criacional é a criatividade. Deus é o Criador e nos deu a criatividade. Precisamos aproveitar a criatividade de cada um, valorizar a criatividade de cada um. Ninguém é mais importante que o outro e todos são importantes no processo criativo. Estimulemos a criatividade. Isso gera uma cultura resiliente. E para finalizar hoje, resiliência, cultura de resiliência, é um convite à mudança de comportamento. Resiliência é um convite à mudança de comportamento e uma versão ou uma visão nova da vida, um convite para mudança, metanoia, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Romanos 12. É um convite à mudança de mente, de valor, de atitude, de comportamento e uma visão nova da vida. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Lembrando, todos querem seguir em frente e avançar, todos querem vencer, mas só vão vencer aqueles que não desistirem na hora das curvas da estrada, na hora das dificuldades do caminho. E segundo, nossa dinâmica de perder e ganhar precisa estar debaixo de um guarda-chuva chamado resiliência, porque quando eu ganho, eu me alegro, mas quando eu perco, eu não desisto. Não desista, não desista, não desista do que Deus tem preparado para você. Em terceiro, vencedores precisam ser resilientes. Como você pode ser vencedor numa corrida de maratona, como eu já citei para vocês em outros encontros, de 42 quilômetros? Se você correr 4 quilômetros, você não vai vencer. Então, para você vencer, e nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós precisamos de uma cultura de resiliência. Essa cultura de resiliência é marcada por palavras, olhares, gestos e pensamentos. Em quarto lugar, é também importante a imaginação resiliente. Em quinto lugar, o que poderá ser feito quando a imaginação resiliente, a cultura de resiliência entrar em cena? Ah, meu irmão, minha irmã, muitas coisas, mas a principal delas é criar força em você, força que está em você, pelo poder do Espírito Santo para seguir em frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, siga algumas dicas para viver uma vida saudável. Tenha todos esses objetivos, mas até aproveitando que hoje é sábado, eu digo a você: tenha um tempo de lazer, vá ao cinema, namore, come pipoca. Ou como a pipoca na sua casa mesmo. Relaxe também para você não se tornar uma pessoa patológica, obcecada pelos trabalhos e que nunca relaxa, que nunca está leve e por isso vai desembocar certamente em algum momento numa estafa. Falo porque passei por isso e não passei percebendo. Eu falava para não fazer isso, mas aceitava todos os convites para pregar, de manhã, à tarde, à noite, de manhã, pastor, de manhã. Estava no Rio de Janeiro pregando, uma igreja convidava para um encontro que aconteceu o dia inteiro, pregava de manhã, pregava à tarde. Uma vez em Cascadura foi assim, eu não lembro o nome do encontro. Depois à noite pregamos também na igreja do Bennett, na minha querida igreja metodista, igreja de origem. Então, preste atenção, cuidado, cuidado para não se sobrecarregar. Em sétimo, como lidar com as pessoas ajudando a se tornarem resilientes? Resiliência é aprendizado, é desenvolvimento, é praticada pelo exemplo. Importante, comunicação, diálogo, instrução, um programa claro, que ninguém vai seguir o nada. O exercício, ou nas faculdades a gente fala, o estágio e a organização e o método. Em oitavo lugar, a comunicação é um processo educacional, a resiliência é fruto de um processo educacional. Em nono lugar, e penúltimo, o programa deve ser dado tendo a sistematização em todos os seus passos, tudo esclarecido, regras, método, cronograma, planejamento estratégico, estímulo à criatividade. Décimo e último lugar, é um convite à mudança de comportamento e uma visão nova da vida. Eu espero que eu tenha colocado um gostinho em você de quero mais e você adquira o material do professor Guilherme de Amorim, Ávila Gimenez. Mas que Deus abençoe, ainda teremos três encontros dessa série Resistência e Resiliência. Que Deus abençoe poderosamente a vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a criatividade, a consolação, a organização do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo do Senhor espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém e amém.